se tenho direito, mas preciso te falar, mesmo sem ter muito jeito. O teu olhar carinhoso já está fazendo efeito, e com teu corpo cheiroso eu sonho quando me deito. Essa boquinha dengosa, estou louco pra beijar. Moreninha dos meus olhos, eu quero te namorar. Moreninha dos meus olhos, eu quero te namorar. Moreninha dos meus olhos, quando por mim você passa, meu coração bate forte, estremece e descompassa. O teu andar provocante de olhar eu não me canso. Preciso arrumar um jeito de te levar pro meu rancho. Essa anquinha empinada, estou louco pra amansar. Moreninha dos meus olhos, contigo eu quero casar. Moreninha dos meus olhos, contigo eu quero casar. Não sei se tenho direito, mas preciso te falar, mesmo sem ter muito jeito. O teu andar provocante de olhar eu não me canso. Preciso arrumar um jeito de te levar pro meu rancho. Essa anquinha empinada, estou louco pra amansar. Moreninha dos meus olhos, contigo eu quero casar. Moreninha dos meus olhos, contigo eu quero casar.